Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that catches bees just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e contamos hoje com a presença do cinematográfico Maneco. Gostei. E com a presença do estupefato Mike. E também com a presença do intérprete Mônio. Como sempre, agradecendo aqui o convite do nosso querido amigo Vic, que não foi Spice Girl nem se casou com o Beckham. Meu Deus do céu. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre os filmes do Homem-Aranha. Homem-Aranha 1, lançado em 2002. Eu acredito que todo mundo que lia Serviços do Homem-Aranha sempre, apesar de ter os desenhos, sempre quis ver ele como seria realmente, né? Seria o personagem. Esse filme acabou realizando, sei lá, o sonho de muitas pessoas. É alguém com... Fato. Então, quem viu o filme, quem viu o filme é ótimo, né? Só no cinema 7 vezes. Esse daí eu não vi no cinema, cara. Na época que eu não assistia muita coisa no cinema. Foi em 2002, né, igual eu tinha comentado. O melhor não é assistir 7 vezes. O melhor é não ter pago nenhuma delas. Você ficou lá escondido do lanterninha e... Não, eu tava desempregado, os amigos me chamavam. Deu, gente, tô sem grana. Não, eu pago. Beleza. Esse filme, não sei se vocês lembram, teve um trailer proibido por causa do World Trade. Sim, das Torres Gêmeas. Foi, o trailer é muito legal, cara. Não, na verdade esse teaser eu tenho ele guardado no meu computador, eu salvei na época. Eu sempre tive essa mania, né, de salvar vídeos que eu gosto. E é engraçado que eu tenho um amigo que até hoje discute comigo que na verdade isso era uma cena do filme e que foi retirada. Aí eu falo, meu, não tem nada a ver, porque todas as cenas que o Aranha aparece ali, depois daquela principal, quando aparece o World Trade Center, foram usadas no filme. Só aquele primeiro que ele não aparece porque era só uma porra de um teaser. Pois é. E o cara teima comigo até hoje, não, porque a mocinha que trabalha na distribuidora aqui do Brasil, que ele trabalhava em locadora, esse amigo meu, ela veio me falar, ótimo, e os caras que trabalham na própria Sony, lá nos Estados Unidos, falaram que não, que era só um teaser desde que foi lançado. Então não tem cabimento achar isso, mas era um teaser emocionante, cara. Eu lembro, quando eu vi aquele teaser a primeira vez, nossa, chorando aqui em casa, feito uma criança, né? Nossa, eu vi aquele teaser milhares de vezes, cara, milhares de vezes. O negócio interessante nesse filme é que, assim, quando eu li as revistas, eu imaginava, né, o Homem-Aranha se balançando pela cidade e tal, aquelas coisas, e o filme traduziu exatamente o que eu pensava. Não sei em relação a você se foi assim, mas... A movimentação dele, cara, era o que eu tinha quando eu via nos quadrinhos. Tem um negócio interessante nesse filme, que vocês lembram aquela hora que ele ganha os poderes, que ele tá pulando em cima dos prédios, que ele vai tentar lançar a teia a primeira vez? Ah. Então, ele lança a teia, depois daquela ceninha, né, que ele não sabe o que fazer pra lançar a teia, ele lança, aí beleza, ele se balança e tal, mas ele não consegue parar e bate de cara no outdoor, né? Não sei se vocês lembram. Aí, o engraçado é que no outdoor é a frente de um carro, e ele bate como se fosse no para-brisa, entendeu? É tipo um inseto batendo no vidro do carro, sabe? Igual acontece com a gente. não tinha reparado isso aí, cara. Eu também nunca tinha me atentado a esse detalhe, não. É legal, foi minha esposa que falou isso. Ela devia estar no podcast. Eu conheço o filme 1 milhão de vezes. Né? Eu também, achei muito legal que é a ideia do inseto batendo no vidro. Né? Uma pergunta, o que vocês acharam da Mary Jane do filme? Cara, ela não tem muito a ver com os quadrinhos, não. A Kirsten Dunst, ela é uma Mary Jane ou ficou a desejar? Eu sempre achei a consideração da época do filme, que na verdade a Mary Jane que eles usaram no filme era a Gwen Stacy, só mudaram o nome e a cor do cabelo. É verdade. Porque assim, ela, não que a Dunst ela seja feia, né? Mas a Mary Jane, ela é uma modelo, né? Tanto em questão de rosto, quanto corpo e tal. E a personalidade, aquela personalidade mais explosiva, né? Mais baladeira. É o que o Moni falou, eles pegaram a Gwen e mudaram o cabelo dela. E tiraram a tiara. Precisamente. É bem pela personalidade mesmo que eu tinha essa impressão. Não era a Mary Jane dos quadrinhos, era outra Mary Jane, aquela lá. Era uma Mary Jane quietinha. Até demais. É interessante que nos quadrinhos tem aquele grupinho de amigos, né? Teve aquele grupinho que era o Peter e a Gwen, o Harry e a Mary Jane. E nesse filme você vê o grupo, só não tem a Gwen, né? Ah, tem, tá fundida com a Mary. Ah, é, exatamente. Tanto que ela namora tanto com o Peter quanto com o... Não chega a namorar com o Peter, né? Mas ela gosta tanto do Peter quanto namora com o Harry no filme. E o Osborn? Eu acho que foi um trabalho excelente do William Dafoe. É, eu achei assim, eu vi o cara, eu falei, esse cara fisicamente não tem nada a ver com o Osborn. Mas eu achei uma atuação muito boa, cara. O cara tem cara de louco. Você sabe que aquela cena do espelho foi feita de uma tomada só, né? Conversando com ele no espelho, que é o Norman conversando com o Duende. Se você pegar, você pode pegar os extras assim, no DVD, aquilo é uma tomada só ele filmando, ele só jogava uma câmera. Mas ele interpretou do tio de uma paulada só. Não, o cara é muito bom ator. Ele é feio pra caramba, mas é muito bom ator. Feio que dói na alma. Nem precisa, se ele pintasse a cara de verde, ele virava o Duende, né, cara? Mais convincente que a roupa de Power Ranger. É, realmente, o Norman Osborn eu gostei, agora aquela armadura de duende, eu sempre que eu vejo, eu fico assim, é um Kamen Rider, cara. Eu acabei me acostumando com aquilo lá, viu? Não me incomoda tanto. Não, eu também acostumei, mas assim, é totalmente diferente do que a gente tá acostumado do duende nos quadrinhos, né? Sim. Eu acho que é um Power Ranger. Ia ser legal se eles tivessem usado, não sei se vocês viram, os esboços que o Alex Ross fez pro filme, isso quando ia ser o primeiro filme em 90 e pouco, com o James Cameron dirigindo. Ah, sim, sim, sim. O Duende Verde dele é a coisa mais linda que tem. Deixa eu ver se é o que eu tô pensando. Linda no bom sentido. Eu não lembro do Duende, eu lembro dos esquetes do Aranha, do Duende eu não lembro. Eu tenho uma imagem do Duende Verde aqui do Alex Ross, mas eu não sei se é isso que você tá falando. É uma imagem até colorida. Eu imagino que não seja isso que você tá falando. Que é uma só do rosto do Duende de frente, sabe? Não. Quer dizer, não sei porque eu não tô vendo, mas eu vou mandar uma imagem pra vocês. Se for o caso, a gente linka depois ela no blog. Beleza. Ah, eu tô ligado qual que é. Deixa eu ver. Podiam tirar essa espada da mão dele, mas... Ah, tá. Pô, muito legal. É um duende que ia botar bastante medo com esse visual. É a que eu tava falando aqui, eu acho que é da... Deve ser daquela Marvels, que é um desenho... É da Marvels. A da Marvels é praticamente idêntico do quadrinho. É, que é esse daí que eu mandei. Eu achei interessante, mas não é isso que você tá falando mesmo, não. Não, esse aqui é do Marvel. Ia ser legal também porque é idêntico do quadrinho. Quanto mais fiel ao quadrinho, melhor, óbvio. Mas eu achei que essa aqui foi uma interpretação interessante que ele teve. Já o uniforme do Aranha, eu até acho bonito, mas não tenho por que mudar o original. É, o uniforme do Aranha tem aquele problema clássico, né? Assim, no quadrinho já tinha e no filme ficou um pouco pior, que é o cara ganhou o sentido de aranha, ganhou super força, super reflexo, super agilidade e tal, e o poder de virar um super costureiro, né? Eu acho justo. Porque o cara criou a roupa do zero e fez perfeita, né? Tem um australiano que faz uma roupa daquela, você já viu? E vende? Já mostrou. Eu até perguntei se dá pra comprar e tudo, mas tudo, né? Acho que não. Então, só uma coisa, senhores, no outro filme que ia ser feito antes, com o Cameron, eles tinham até uma solução melhor pra questão do uniforme também, que eu acho que podia ter sido usado pelo Raimi. Não sei se vocês conhecem, basicamente assim, o uniforme do Aranha ia ser mal feito pra diabo, um fato, né, porque o Peter costurou em casa, porém, ia ter toda aquela história de ou ele ia ter desistido de ser o Aranha, como sempre, ou alguma coisa parecida, que ele ia se ver numa emergência, ele ia precisar entrar em ação como Homem-Aranha e tava sem uniforme. Aí ele olha assim, tem uma loja de fantasias, e na loja de fantasia que tinha o uniforme do Homem-Aranha, estupidamente mais bem feito do que o dele, né, do que o original. Aí ele vai e compra uma fantasia pra usar. Eu acho que a melhor solução que eles podiam ter usado no filme era usar uma coisa dessa mesmo. E tem uma revista, aquela com grandes poderes, ele ganha um uniforme na luta livre, né? A luta livre que Ah, sim. Ah, velho, aquele uniforme ali da luta livre do filme, minha ex-namorada fez aquele uniforme pra mim, cara. Ah, essa já vestiu uniforme, saiu por aí? Já, tá faltando só a máscara. Inclusive, eu tava até conversando com um amigo meu como é que eu poderia fazer aquela máscarazinha, tá ligado? Aquela lente reflexiva lá. Não, pô. Só tipo aquelas... É que você tá falando igual do filme, né? É, igual do filme. É uma balaclava. É, isso aí mesmo. É, foi o que eu usei pra fazer a minha. É uma balaclava vermelha, não é difícil. A origem dos poderes do Homem-Aranha nesse filme, né? É, a aranha que picou ele, que deu origem, é o mesmo princípio lá da série Ultimate, né? Que ela é alterada geneticamente, não nuclear, né? Com radiação. É engraçado que começa com os alunos todos lá numa visita, né? Ao laboratório de não sei lá o quê. E o professor deles parece ser mais novo que os alunos, né? É, é o típico filme de pessoas de quase 30 anos fazendo papel de 17. Ah, sem contar que assim, eles todos com roupas de frio, né? Porque estão, acho que no outono, algo assim, só que as filmagens, na verdade, foram feitas, acho que em verão. Você olha no fundo o pessoal de camiseta e bermuda. E detalhe que a aranha pica ele e foge, né? Não, pode ser que tenha outros Homem-Aranhas por aí. O bom é que a mulher lá que tá conduzindo a visita lá, o pessoal lá, os alunos, dizem, não, são 15 aranhas modificadas e tal, não sei o quê. Aí a Mary Jane, não, só tem 14. Aí a mulher nem nada, não, deve ter tirado pra fazer alguma análise e tudo. Ou seja, ninguém pensa na possibilidade da aranha ter escapado. É, e você vê que a aranha ganhou o poder de ultrapassar o vidro, né? Porque não tem como ela fugir dele. Com certeza. Ué, ela era geneticamente modificada, ué. As outras 14 também eram. Ela era, não, mas ela era a 15ª. Ela era destinada a picar o cara lá, né? Exatamente. Ela era uma aranha com a força proporcional de um humano, por isso que ela saiu do vidro. Ah, entendi. É melhor não ser proporcional, então. Quer dizer, eu fico imaginando o aperto depois dos caras pra achar essa aranha, né? Porque o filme tá nem isso. É, realmente. Go, Web, go! Então, a gente tava falando do Norman Osborn. Eu tava até comentando com o Mônio que eu nunca tinha percebido que o assistente dele lá era o Mendelstrom, o mestre dos robôs lá. Que ele só aparece. É o assistente que o Norman, quando ele vira o Duende Verde, ele mata o cara, né? Ele vira o Duende, não. Ele ganha os poderes do Duende. Uhum. E tem um assistente lá que tá ajudando ele e tal. Sim, sim. E é o Dr. Strom. Dr. Mendelstrom. Strom. É, eu não tinha reparado, até porque. É, eu fui ler as revistas que esse Strom aparecia mais recentemente, né? As revistas mais antigas eu peguei mais recentemente. Eu achei interessante, assim, é um inimigo do Homem-Aranha, mas no filme é só um. Assim, ele só aparece trabalhando com o Osborn, né? É, quase que um figurante só, né? Isso. É, entrou só como um easter egg mesmo. É, até porque parece que nas revistas ele era sócio do Osborn, né? Aí eu já não tenho certeza. Mas beleza, falando um pouquinho lá da casa do Peter, eu achei muito bem caracterizado a tia May e o tio Ben, né? Inclusive o ator do tio Ben morreu recentemente, não foi? Foi. Sim. Ah, infelizmente, né? Na verdade, eu achei que ele já tinha morrido quando tomou o tiro, pô. E aparece o fantasminha estilo Star Wars no filme 2 e 3, né? Holograma. Nossa. E a gente tem lá o pai da Mary Jane brigando com ela, igual nas revistas. Ah, velho, eu acho que a tia May foi a pessoa que mais... que caiu certo com o personagem, a atriz lá, que eu esqueci o nome dela. Inclusive, ela tá participando com a gente aqui hoje, né, tia May? Ah, eu tô! Meu Deus do céu. Não é o Scooby-Doo, não. O Peter, no filme, ele tem olho azul, né? Sim. É, até a Mary Jane comenta lá. Nossa, olho azul você tem. Tá usando dentes? Aí ele fica com cara de poker face. É uma constante com o Tobey Maguire, né? É isso que eu ia falar. Ele tem uma cara de bobo, cara. Que eu não... Ele acha que ele olha assim aí. É, pois é, pensando. Só uma informação, a atriz que fez a tia May é Rosemary Harris. Muito importante isso, podem prosseguir agora. Rosemary Harris. Pois é, eu acho que ela. Acho que o cara que pensou nela foi. Que batia certo com o personagem dos quadrinhos, entendeu? Tanto a fisionomia, como o jeito, como o todo em si. Ficou muito boa no papel, sim. Embora eu acho que a melhor caracterização do filme foi o John Jonah Jameson. Perfeito. Jake Simons, ou Simon, sei lá como é que pronuncia o nome dele, meu, ficou perfeito. Arrancaram do quadrinho e colaram na tela. Agora, eu fico pensando quem que é o cara que olhou e falou assim, esse cara vai dar um bom Jonah Jameson. Porque o cara é careca, né? Não sei se você sabe. Careca, não usa bigode. É, o ator é careca, ele só tá de cabelo do lado. Quem foi o cara que olhou e pensou assim, se a gente colocar uma peruquinha assim, assim, assado, o bigode vai ficar perfeito, sabe? O cara é um gênio. Na verdade, assim, pelo que eu vi, acho que tá no extra do DVD mesmo, tem os testes, né, de elenco. E, cara, a cena dele é justamente aquela primeira quando ele compra a foto do Peter, sabe? Aham. Uhum. Que primeiro ele manda embora e não sei o quê, depois, não, Homem-Aranha, primeira página, não sei o quê. Cara, você vê ele fazendo o teste da cena, é igualzinho. Só falta o cabelinho escovinho e o bigodinho Hitler. Tipo, acho que foi ali que ele ganhou o papel, cara. Ele fez aquela interpretação e falou, meu, é você. Não, não tem mais o que discutir. Ficou muito bem, cara. uma outra coisa aqui, a primeira vez que o Peter, que mostra o sentido de aranha do Peter, não sei se vocês lembram, que é quando o Flash vai atacar ele na escola. Sim. Flash dublado pelo Thompson. Guilherme Briggs. o Flash vai atacar ele, aí mostra aquele detalhe, o aviãozinho de papel em câmera lenta, a asa da mosca batendo em câmera lenta, tipo assim, a forma que eles mostraram, eu achei muito bacana. O que eu achei mais engraçado no cinema, a primeira vez que eu tava assistindo, é que sempre tem algum piadista no cinema, né? Uhum. Eu odeio esse pessoal que faz piada com qualquer coisa, mas tudo bem. E na hora que aparece a mosca, alguém me grita, que fome! Nossa, Deus. Que fome! É aranha, mosca. Bom, tem uma informação que eu lembrei aqui. A primeira tentativa de um filme pro Homem-Aranha foi o uniforme negro. O uniforme negro que apareceu lá nas HQ era uma tentativa de pensar num filme pro Homem-Aranha. Ah, é? Pra tentar deixar ele... Porque, tipo assim, seria mais fácil você colocar isso, um uniforme negro no filme, do que aquele uniforme azul e vermelho, né? Por causa que foi, na verdade, era aquele esquema quando mudaram o uniforme dos X-Men, né? Que foi assim, não precisa colocar um uniforme diferente, porque senão não vai ficar bem, tal e tal, vai dar uma impressão estranha, né? Então criaram esse uniforme negro pra... numa tentativa, mas acabou não dando em nada, né? Usaram o uniforme negro, acabou dando certo, mas não rendeu um filme por causa disso. E isso foi o uniforme negro é de 85, né? Então, desde muito tempo atrás que eles estavam tentando fazer um filme. Ah, sim. Acho que desde aquela série lá, americana, era da década de 70, não é? É, o Mônio, inclusive, aí tem o primeiro episódio lá, não tem, Mônio? Um VHS? Tem fita VHS. Comprei num sebo aqui em Sampa. Guardo com muito carinho. Episódio piloto, coisa horrível que é aquilo. Mas a gente tava falando aqui sobre o... Lá no início a gente tava falando sobre os movimentos do Homem-Aranha e tal. É interessante porque várias poses clássicas dele, quando tá se balançando nas teias, né, que mostram nos quadrinhos, tem no filme, né? Se você for ver lá, sei lá, quando ele coloca uma perna pra frente, não sei lá o que e tal, eles tentaram retratar todas essas clássicas no filme. Só que você vê tudo de relance, né, enquanto ele tá balançando. É muito legal isso. Ah, sim. Muito bacana. Ah, uma coisa interessante. Eu tava vendo um tempo atrás que passou o Homem-Aranha 1 no Disney XD lá, aquele canal, né? Disney XD. Mas eles chamam de XG, não? Ou é XD mesmo? XD. É XD. Então, e é interessante que tem uma parte lá na Disney que o filme fica mudo, por causa de censura. Que é o seguinte, quando o Homem-Aranha aparece a primeira vez, tem o pessoal falando, ele não sei se é humano, é como se fosse o povo sendo entrevistado na rua, né? Uhum. Aí tem uma mulher que fala assim, oito mãos, que sexy, uma coisa assim. É a Xena. Xena, princesa guerreira. Olha só. É a Xena. Então, e na Disney aparece assim, oito mãos que não fala, entendeu? fica a voz da mulher, a boca da mulher mexendo, mas não sai som. E tem outro também que a mulher fala assim, ele é popozudo. Ela fala assim, ele é. E dá um mudo. Sabe? Ele é. Eu lembro que eu assisti o filme e falei assim, calma aí, o que é isso? A mulher ficou muda? mudando de assunto de novo, voltando ao assunto do Duende Verde. A forma que eles mostraram a insanidade dele, né, que é falando com ele mesmo, até que o Mônio comentou aí, eu achei muito bacana, cara. Assim, porque a gente sabe que o Norman, ele é mentalmente instável, né? Sim. E aquela discussão dele e tal. Gostei, um jeito bem simpático de falar que ele é louco de pedra. A cena do beijo, cara, de cabeça pra baixo, a cena é clássica, né? Foi imitada um monte de vezes. Ah, foi e ainda é, né? É um filme pra criança, né? Em teoria. É, em teoria. E a Mary Jane de farol aceso, cara? Pô, tava chovendo. Pois é, né, cara? Ah, detalhe. Os caras vão tentar, tipo, estuprar ela e tal. Aí o Homem-Aranha chega e dá um pau nos caras, né? Aí alguns vidros de umas janelas quebram e tal. Aí quando filma de novo, os vidros estão inteiros. Sabe, rindo de gravação. Janela tá pilord, ela se regenera. Ah, pois é. É a casa do Wolverine. Mas uma coisa que eu achei legal, o tipo duende, mesmo com a roupa de Power Ranger, eu não sei, ele passa uma ameaça, você vê que ele é perigoso. Sei lá, eu não sei porque eu tô falando isso. Mas realmente até a entonação de voz dele mostra uma coisa bem, bem... como é que se pode dizer, bem macabra mesmo, entendeu? Só faltou ele ser amarelo ou laranjado, né? É, só faltou ele ser amarelo ou laranjado e ter uma capinha. Mas assim, é, realmente, eu comentei do Duende que ele ficou diferente, mas é, assim, como um todo, ficou muito bom, né? É, a atuação do cara, é, apesar de ser uma armadura, foi uma armadura bem feita, ficou bacana, né? Não sei como que ele fez aquela máscara em tão pouco tempo, né? Aquele capacete. Ah, pô, o cara era um cientista, ele já tinha na casa dele lá, mano. É, ele tinha a roupa. Sim, é, várias máscaras. Não, não, eu acho que ele tinha aquela máscara na casa dele, mas não daquele jeito exatamente. Ah, ia dar uma modificada nela. É. Você vê que ele tinha umas coleções de máscara na sala dele. Tem uma cena lá que passa um bilhão de máscaras empenduradas. Mano. Acho que é logo quando ele acorda de manhã, né? Que ele começa a ouvir umas vozes, ele fica olhando pro lado e tem várias máscaras na parede. Ah, é verdade. É. Depois eu pergunto, o que é que vocês acharam do Duende Verde ser o primeiro vilão do primeiro filme? Cara, eu achei... Acho que seria, sei lá, não caberia o Duende Verde, caberia outro vilão, alguma coisa do tipo. Ah, eu achei bom, cara, porque assim... Foi o. Se você for olhar os maiores inimigos do Homem-Aranha, né? O Duende tá em primeiro lugar. Agora. Não sei. Ah, realmente. Falei que gostei, mas não sei por que eu gostei. Acho que justamente por ele ser um dos vilões principais. Eu gostei porque é o vilão que ele teve mais tretas mesmo. Teve todo aquele papo de ser o pai do Harry, de ser o cara que tinha descoberto quem era o Aranha. O Aranha sabia quem era e tinha aquele problema de que o Norman, quando estava ação, não era o Duende. Ele não era totalmente responsável por suas ações. E assim, teve uma base pra fazer os outros filmes, né? Porque até no terceiro, o fato do Norman ser o Duende Verde ainda influenciou, né? É. Ah, mas isso é consequência do primeiro filme, é irrelevante. Não, então, justamente isso que eu tô falando. Por eles terem feito isso no primeiro filme, eles conseguiram aproveitar isso pra fazer o Harry buscar vingança no segundo filme e se transformar no Duende no terceiro, né? Serviu como... Como ponte, né? É, como ponte. Acabou interligando todos os filmes, né? Se você for olhar, foi justamente o Duende que interligou todos os filmes. E na cena que ele... A cena final do filme, que é quando ele leva a Mary Jane pra cima da ponte, ao invés da Gwen, né? Que tem a cena bem parecida. É, na verdade, eu só ia falar isso, que ele leva a Mary Jane ao invés da Gwen. Tem uma coisa interessante no final do primeiro filme, que é quando eles estão no enterro lá e tudo, que a Mary Jane pega, vai dizer que se declarar pra ele e tal, não sei o quê. Aí tem uma parte lá que ela pega, no finalzinho já que ela disse que ama ele e tudo e tal, não sei o quê. Aí coloca a mão assim no pescoço, né? Aí, tipo, quando dá a troca de câmera com você, oxê, a mão não tá mais lá, quando tá pra Mary. Aí quando foca o Peter de novo, aí a mão tá lá de novo. A mão dela fica trocando entre o rosto e o pescoço dele. Não, tipo, a mão tá no... Acontece isso também. Só que, tipo, tem uma parte no finalzinho já que, tipo, ela tá lá com a mão quando a câmera tá no Peter e quando volta pra ela que ela vai falar, não tem mais mão nenhuma, entendeu? Aí quando volta de novo pro troca a câmera, aí a mão tá lá de novo. Um erro de continuidade. Ah, e aqui, a luta final do Aranha contra o Duende ficou muito boa, né? Bem parecido com os quadrinhos. Vocês sabem aquela imagem, uma clássica que tem do Duende no planador com o Peter sem máscara, amarrado por uma corda, sabe? Sim. Tipo Duende. Então, ah, sim, sim. Tem isso no filme, só que é bem... É bem rápido, né? É bem rápido. Ele amarra o Peter e sai carregando ele. E eu achei interessante isso, né? Porque, assim, foi fiel, né? É uma referência forte, né? Isso. E aí tem a morte do Duende igual os quadrinhos, né? Com o planador atingindo ele. Só que com um detalhe que me incomodou pra caramba, que é... O planador vem, aquela cena e tal, e de repente a câmera filma ele e fala... Oh! E o planador pega ele, sabe? É. Sério, eu sempre dou risada com essa cena. É, exatamente isso que é o problema. Ficou meio aquelas cenas de filme de terror das antigas, né? Tipo... Oh! Não, mas é justamente por causa disso. Não era uma cena pra ter graça, entendeu? Aí de repente tem um negócio que faz todo mundo rir, sabe? Eu acho que é tipo assim, as criancinhas estão assistindo, o cara vai morrer, então vamos fazer as criancinhas rirem, ao invés de tomar consciência que o Homem-Aranha acabou de provocar a morte do... Nessa questão aí de fazer as criancinhas rirem, o que, é que vocês acharam do... Falta de piadas no filme. É, isso, muito bem. Então é uma coisa que na época nem me incomodou tanto, mas hoje eu acho que devia ter mais piada, o Aranha é muito caladão. Tem um senso de humor legal, né? É estranho porque, assim, no início, quando ele tá lá na arena de luta... Eu lembrei da mesma coisa. Ele faz umas piadinhas, né? Tipo, ele pula fora do Serra Osso, né? Que é o nome do inimigo lá. Não é o esmagador Hogan lá, igual a serviço. mas ele pula fora e fala, ah, gostei da roupinha, o maridinho que fez o modelito, um negócio assim. Foi, é. Aí é engraçado, mas depois ele fica mudo mesmo. É o famoso onde você comprou o chapa homem? Tipo isso. Ah, sem falar da referência estupefata da bandeira americana no final. Nossa, cara. Aquela bandeira americana no final é... Essa eu ainda deixo passar, porque foi bem recente do 11 de setembro, tinha toda aquela frescurinha ainda. Eu acho que no Homem-Aranha 3 é muito mais gritante e muito mais incômodo. No Homem-Aranha 3 é realmente... É completamente desnecessário, não tinha um motivo. A primeira ainda deu um desconto. É, realmente, foi em 2002, né? Um ano depois, praticamente. Então, o segundo filme do Homem-Aranha contra o Dr. Octopus saiu em 2004, Homem-Aranha 2, né? E ele já tem aquelas páginas da Marvel na abertura, né? Que todos os filmes da Marvel começaram a ter depois. Não sei se foi o primeiro, vocês sabem qual foi o primeiro? Sei nem. Acho que foi o Homem-Aranha, né? Eu não sei. Não saberia disso. Eu acredito que seja. Não, o filme começa com aquela cena engraçada lá dele entregando pizza. Não sei se vocês lembram. Ele vê que não vai dar tempo de entregar as pizzas. Aí ele entra num beco e sai o Homem-Aranha com as pizzas, né? Aí o cara roubou as pizzas no carro. É muito engraçado. O Aranha roubou as pizzas. Ah, pode crer. Tem uma cena do Jameson nesse filme aí. Que o Peter tá lá tentando vender as fotos do Homem-Aranha e tal. Aí o Jameson não quer pagar ou não quer comprar, sei lá o que quer. Aí o Peter fala assim, mas senhor Jameson, eu preciso do dinheiro. Aí o Jameson faz aquela cara assim de dó, né? Fala, senhorita Brent, traga um violino. Primeiro que Alfred Molina, apesar da altura, ele é alto pra caramba. Mas, meu, Dr. Octopus perfeito. O cara se entregou de corpo e alma ao papel. Muito bom, cara. Saiu de sacanear o Indiana Jones e virou inimigo do Homem-Aranha. É, vocês lembram uma cena que o Peter tá chegando atrasado pra escola? Aí os cadernos dele caem no chão. Ei, cara, eu ri muito com essa cena hoje. Aí, todo mundo passa por cima? É, passa. Inclusive o diretor do filme? É isso que eu ia comentar. O diretor do filme é um do que passa e dá uma mochilada na cabeça do Maguire. Acho que ele leva umas 3 mochiladas na cabeça, eu acho. O que eu achei mais interessante foi o diretor, tipo, ah, eu quero ir lá dar uma mochilada na cabeça do cara, sacana mesmo. Primeiro filme, o Peter cita o Dr. Connors falando que ele foi... Ah, o Dr. Connors me despediu porque eu cheguei atrasado de novo. No segundo filme, né, que é o que a gente tá falando, o Connors aparece, sendo o professor do Peter. E no terceiro ele também aparece. E, pesquisando o simbionte. É, pesquisando o simbionte. E ele não... fica aí que você vai virar o lagarto e não nada. Na verdade, tudo isso se deve ao fracasso do terceiro filme, né? É, realmente. Se não tivessem feito tanta besteira, com certeza ele seria o lagarto no quarto. Realmente. Ah, e aquela cena lá do... que o Peter tá na motinha dele... Aí vem um carro pra atropelar e ele dá uma cambalhota pra trás, não sei se vocês lembram. Ah, aí, porque que ele até fala, as que tá lá, nossa, como você fez isso? Ah. É, como todos os vegetais. Nossa, minha mãe sempre falou isso, eu nunca acreditei. Como trollar criancinhas com Peter Parker. Não, e nesse filme ele começa... Ele lança aquelas bolinhas de teia, né? Não sei se vocês lembram. Lembro. As teias de impacto. Batem com força. Não chega a ser a de impacto, não. A de impacto, ela envolvia o cara, né? Isso aí só bate com força mesmo. É legal aquela lá. Tinha naquele jogo lá de PlayStation, que a gente cita direto aqui. Ah, tem no Shattered Dimensions. E eu acho que vai ter no Edge of Fight também. É clássico, né? Na verdade, assim, a única falha que eu colocaria no segundo filme é o fato de como o Dr. Octopus aguenta tomar porrada na cara sem ter superpoderes. Pois é, cara. Pois é, cara. Eu ia falar disso também. Ele não tem poder... É porque o chip lá... Meio que ele bloqueasse, né? Alguns sentidos. Não, mas o chip tava queimado já, pô. Então, na verdade, o que tava queimado era o que bloqueava o acesso lá, né? É, o que acontecia assim, os tentáculos, eles tinham uma certa inteligência artificial lá. Aí, pros tentáculos não dominarem o Octavius, né? Vamos dizer assim... ele colocou o chip inibidor pra que ele controlasse os tentáculos, e não os tentáculos controlassem ele, né? E com a explosão lá, o chip queima. Aí começa a ficar meio maluco. Talvez é isso, né? Ele é tão doidão da cabeça lá por causa do chip que ele não sente a dor, né? Não sentir a dor é uma coisa, mas tomar um murro de um cara que pode levantar um carro, amigo, te quebra a cara. Literalmente falando. É, realmente. É, o segundo filme do Homem-Aranha é o que eu mais gosto dos três. Eu acho que é o melhor dos três, com certeza. É o que acontece mais coisa, né? Ah, ficou muito bom, cara. Realmente. Uma cena que eu gosto pra caramba do 2 é quando ele joga o táxi no restaurante. Ah, sim, aí, sim. Ignorante e a mãe naquela cena, né? Hã? Ignorante e a mãe naquela cena, né? Então. Preciso de você, joga um táxi em cima de você. Se você sair vivo, você me ajuda. É o mais engraçado, né? Tipo, não tinha como, se fosse um humano normal, fugir daquele táxi lá. Tava morto, não tinha nem o que discutir. Isso já é no final, né, do filme. Já é mais pro final. Já, perto do final. Esse filme acontece uma coisa muito interessante, que aconteceu nos quadrinhos também, que o Peter começa a passar por vários problemas por ser o Homem-Aranha, né? Ele começa a ter nota baixa, não consegue ficar com a Mary Jane, o relacionamento tá ruim. É tipo um filme autoajuda. Mas, na verdade, cara, isso se concentra no que eu sempre gostei de Homem-Aranha. Uma coisa que é o que eu até falo, que é o que caiu muito nos quadrinhos, é porque o Homem-Aranha sempre foi o quê? Sempre foi a vida de Peter Parker e o como ser o Homem-Aranha atrapalha a vida dele. Uhum. A partir do momento que eles só querem dar destaque a ele como Homem-Aranha, perde toda a magia do personagem, sabe? Perde o que ele é. É, realmente. As histórias nunca foram sobre o Homem-Aranha, sempre foram sobre Peter Parker. E o filme capta isso de uma maneira absurda. É, e nesse filme, o fato disso tudo tá prejudicando a vida do Peter Parker, né? Acontece uma coisa que também aconteceu parcialmente nos quadrinhos, o fato dele estar com dúvida de ser ou não ser o Peter Parker, porque tá atrapalhando e tal, psicologicamente começa a afetar ele e os poderes começam a falhar, né? Uhum. E me lembra de um episódio de um Máscara que eu assisti, na verdade. Não sei se vocês lembram disso, que ele colocava a máscara e não funcionava, ele não virava o Máscara. Aí acontece a mesma coisa, ele vai no psicólogo e tal e descobre que ele não tá virando Máscara porque ele não quer ser o Máscara, sabe? O Homem-Aranha vai lá no médico, né? Pra chamar aí. Não, é o sonho, aqui, sonho eu sonhei da... que é o Homem-Aranha, mas estou perdendo os poderes, não. Ah, um sonho. Não, mas é o sonho do amigo. Ah, sim, de um amigo. Super discreto, né? Não, é beleza aquilo, né? Mas aí acontece o que eu queria dizer, a cena igual dos quadrinhos, que é aquela do beco, né? Que ele joga a roupa no lixo e sai andando. E sai andando. A cena é idêntica, né? Da revista. É perfeita. Uma cena assim... Spider-Man No More, que é o nome da história lá. Aí depois disso, a vida dele começa a dar bem, tal, mas aí ele percebe que a criminalidade está só aumentando, ele pode fazer coisas para ajudar as pessoas e tá rejeitando fazer isso e tal, né? Até que ele resolve que ele percebe que ele tem que, para fazer a coisa certa, ele tem que colocar as próprias vontades dele em segundo plano, né? É uma coisa meio Jornada nas Estrelas, né? Quem assiste aqui já ouviu, tem uma frase que eles usam: as necessidades de muitos sobrepujam as necessidades de poucos. E aí é bem isso que acontece ali. E tem um lance também que... esse negócio de que você falou do Star Wars. Star Trek. Que fala da mesma coisa, que é aquele Rei Arthur. Vocês já assistiram? Não. O cara fala, né? O sacrifício pelo bem da maioria, né? Onde um ou outro tem que pagar pra que as coisas fiquem em ordem, né? Isso, exatamente. É bem esse princípio mesmo. E, ô, Moni, nessa cena que você comentou aí do carro, que é que os poderes dele voltam, né? Que o Octopus rapta a Mary Jane... Aí o Peter, pra salvar ela, ele percebe que ele tem que ser o Homem-Aranha aqui. E justamente isso que a gente comentou, né? Que pra ajudar os outros, ele tem que colocar... Assim, se ele tem que sacrificar a vida pessoal dele, que assim seja. Exatamente. Tem até uma cena antes dessa do carro, quando o prédio lá tá pegando fogo e tal, aí o pai e a mãe, minha filha e tal, não sei o que, aí ele vai, na hora que ele vai abrir o peito pra pegar tirar o uniforme, pô, não tô com o uniforme. Aí fala com o carinha lá, o que que tá acontecendo? Não, tem uma criança lá dentro. Aí ele vai lá dentro, salva a criança. O bom que ele dá o pulo, aí fica pendurado, né? Aí bota a meninazinha pra cima, aí a meninazinha ajuda ele a subir, aí os dois estão aí felizes para sempre. Uma troca de favores, ele salva a menina salva ele, e assim vai. É, ele se ferra nisso aí, né? Ele quase morre asfixiado. É, ele quase morre asfixiado. E ainda morre um cara lá no prédio, né? Aí ele é uma das coisas que faz ele raciocinar, né? Tipo, se eu fosse o Homem-Aranha, eu poderia ter salvo os dois. Aí tem esse lance do carro também, mas você vê. O fato de, sei lá, ele não sendo o Homem-Aranha não mudou nada. Porque quem colocou Mary Jane em perigo não foi o Aranha, foi o Peter. Exatamente. É. E voltando um pouquinho na hora que o Otto Octavius lá, ele vira o Dr. Octopus, vocês lembram aquela cena que ele tá numa mesa de operação, aí os médicos vão tentar tirar o tentáculo dele? Sim, são Evil Dead dele, cara. Não, e assim, não sei se você sabe, mas o Sam Raimi, ele tem vários filmes daquele estilo, né? Tipo meio terror e tal. Sim, ele surgiu Evil Dead. Ele surgiu nisso. Entendi. E é totalmente, né, cara? Falou com o Sam Raimi lá, vai, você tá no seu campo, faz o que você quiser. Aí tem a mulher sendo arrastada com a unha no chão, tirando a cera do piso, tem tudo. Mas convenhamos, dá uma certa aflição da mulher, coitada. Nossa Deus. E é grito pra todo lado. Despedaçando o piso com as unhas, cara. Unha forte, hein? Não, mas aquilo é a cera, só. É a cera. Não, mas na verdade, assim, sobre o Dr. Octopus, né, entra na parte de produção técnica do filme, tem algumas coisas que eu achei que ficaram geniais, tipo, o modo como ele controla os tentáculos no começo, é que ele sai do hospital, que ele tá desorientado, vem um carro pra cima dele, ele finca um no chão, né, tipo incentivo, ele finca um tentáculo no chão pra dar suporte, que o corpo dele não aguenta, e ele vira o carro. Quando o Aranha joga alguma coisa nele, que ele põe os tentáculos pra proteger, você vê que na verdade ele põe os braços, o tentáculo vai como um reflexo junto com os braços dele. Pode crer. É genial esses detalhes, é uma coisa assim absurda. Quando ele tá construindo a máquina no final lá, que ele precisa levantar coisa pesada, acontece essa mesma coisa, ele finca um tentáculo no chão e os outros dois estão levantando, justamente pra dar esse contrapeso aí, essa... Dá um suporte, né, que o corpo dele não aguenta, se ele fizer isso, ele se estoura inteiro. É, justamente. Ela joga essa soldada nele. Uma dúvida que me surgiu, como é que o Dr. Octopus consegue andar normalmente com os tentáculos pra cima, todos quadros, se os tentáculos são pesados, né? Não, mas ele geralmente, bom, tirando algumas cenas, tipo aquela dele entrando no banco, o que é meio ridículo, geralmente ele anda com o tentáculo mesmo dando suporte pra ele. É, normalmente ele anda com os tentáculos. No filme, realmente, ele não... Apesar que nas revistas também tem algumas cenas que ele anda normal. É, normal com os tentáculos, tipo, pra cima, entendeu? Andando normalmente, como se as pernas dele tivesse aguentando o peso dos tentáculos. É, tem algumas vezes que ele usa um sobretudo, né? E deixa os tentáculos enrolados e tal, ao redor dele. É, que somem, né? Eu acho que nessa hora é onde entra aquela coisa que auxilia muito o filme, que é a suspensão de descrença. É, realmente. Ela é sempre importante. Ah, e a cena do elevador, vocês lembram quando o poder dele tá falhando? Ah, cara. Ah, sim. Fantástica. Cara, essa cena é muito legal, porque, tipo, particularmente eu falo porque quando eu assisti o filme do Homem-Aranha fantasiado, as pessoas faziam a mesma pergunta, tipo, onde você fez, né? Como você fez, né? E onde você comprou e tal, que é a pergunta que o cara faz, ah, não incomoda. Mas aí ele fica entrando na bunda também. Piricali entrando na bunda também. Aí você falou com eles assim, ah, o problema mesmo é na hora de ir ao banheiro. É, então, exatamente, eu falava, o problema é na hora de ir no banheiro. É, rapaz. Aliás, agora um comentário, né? A gente falou da Mary Jane no primeiro filme, que era muito Gwen Stacy. Nesse filme, eu acho que ela tá mais Mary Jane mesmo. Principalmente a hora que o Octopus pega ela. Tipo, em vez de estar lá mocinha em defesa, ela tá meio hora que o Aranha te pegar e vai te quebrar a cara, seu palhaço. É, realmente. Então, mas ainda assim não podia ser uma outra atriz? Ok, você tem birra pessoal com a atriz, hein? É isso que eu tô entendendo. Não, cara, é que tipo assim, ela não, a Kirsten Dunst, ela não é feia. Não. Ela não. É bonita, mas eu acho que a Mary Jane, ela é muito bonita, né? A Mary Jane. Eu porque, concordo. Tipo assim, ela tem que ter, o Peter tem que ser, porque, sei lá, assim, é um casal que combina, tipo assim, o cara não é feioso, que só tem cara de bobo. E nem ela é feia, é um casal bonito. Não tem aquele contraste, né, do como é que um cara desse... Pega uma mina dessa. Não tem isso, entendeu? Porque é o que acontece na história. Nas revistas era uma supermodel, né? Exatamente. É. Não, eu até entendo esse ponto, mas tô falando assim mais da interpretação, da atuação, do como a personagem foi escrita. Assim, em relação à personalidade de Mary Jane... Ela tá muito mais Mary Jane no segundo filme. Não, sim, com certeza. O da atriz eu nem discuto, já é ela que tá escalada, não tem o que fazer. Tem uma hora que o Jameson tá conversando, aí fala de um acidente, e o Peter tá na sala, né? Aí o Robertson, ele comenta assim, eu ouvi falar que o Aranha estava lá, e dá uma olhada desconfiada pra caramba pro Peter. Sigo a filosofia de que o Rob sempre soube que o Peter é o Aranha, cara. Então, nos quadrinhos quanto no filme. Isso, nos quadrinhos, dá a entender isso direto, tanto naquele desenho também, dava e tal. Agora, no filme, né, essa cena é a cena que dá a entender também. Até isso eles retrataram, né, no filme. Um off-topic. Vocês não acharam o Robson meio gordo, não? O Robson, eu não achei ele muito bem caracterizado, não. E ficou bem diferente, né, cara? Era pra ser o Morgan Freeman. Eu acho que ficaria melhor. Aquela cena da luta no banco aí que o Mônio falou, eu achei ela muito boa, cara. Esse filme, como um todo, ele tem cenas de ação, cenas de luta muito bem feitas, né? Muito. Olha que ele tá com o saco de moeda no Peter. É, aquela cena, ela no geral lá, como um todo, ela é muito, muito interessante. Não só ela, né? Tem outras também no decorrer do filme. Safadinho lá do banco lá, tenta roubar a moedinha, a tia meia, ó, gente. Larga a tapa na mão dele, ele fica... Au! Eu vou começar a fazer a campanha pra qualquer outra coisa que forem do Black Tia May colocarem com sotaque nordestino. Tô adorando essa Tia May nordestina. Tem outra cena lá que na hora que ele chance do Octopus arregaçar tudo lá, aí tá falando não sei o que lá, sim, sobre a torradeira, né? Ah, a torradeira e tal, não sei o que. Aí pega e a Tia May pega e vai tentar dar o chute no Peter e acaba dando... Larga no cara lá do... A Tia May, comenta que voltou a dar aulas de piano, tentando convencer o cara que ela tem uma fonte de renda. Aí o Peter fala, voltou? Aí ela tenta dar um chute nele e chuta ele. Ô Mike, como é que você tem que sonorizar aí? Ela fala, voltou? Voltou? Na verdade é o Peter que fala isso. É o Peter que fala. Eu voltei a dar aulas de piano, Mike. Falei. Eu voltei a dar aulas de piano. Go, Web, go! Tem um comentário quando o John Jameson aparece no filme, que é o namorado da Mary Jane, né? John Jonah Jameson Jr. É, o John Jameson. O Homem-Lobo, o futuro Homem-Lobo. Seria, né? É. Aí a mulher apresenta ele como o primeiro homem a jogar futebol na Lua. Não sei se vocês lembram. Lembro. É sim. Aí me lembro de uma coisa que eu tinha visto, não lembro aonde, de que a tecnologia no universo Marvel é um pouco mais avançada do que a nossa, né? Tanto que, assim, na época da Segunda Guerra, eles já faziam experimentos que seriam, sei lá, de 30 anos mais tarde, né? Então, assim, o filme se passa em 2004, mas o homem já foi na Lua e já chegou a jogar bola, né? Com o Pelé. Aliás, essa cena do baile também é ótima. O Peter tentando pegar uma bebida a todo custo, coitado. Bebida e comida, né? No final ele pega a taça e tá vazia, né? Tá vazia. Pode crer. Ah, e nesse filme acontece uma coisa que mata qualquer colecionador de quadrinhos do coração, né? A Tia May tá encaixotando tudo na casa dela pra... cara. Aí, de repente... Eu só lembrei do Vi. Aí o Peter fala, ué, tio, cadê meus gibis? Cadê meus gibis? Ah, eu dei aquelas coisas horrorosas pros outros. Ele faz uma cara de tipo, meio que revolta, mas eu não posso falar nada que é minha tia, sabe? Você é louca, mulher? Bebeu o xerocola e engoliu a tampa, desgraçada. Nossa, mas isso é tão comum, cara. Ah, é? É, lá na feira você escuta o pessoal comentar, né? Ou passa umas senhorinhas lá de idade. Ai, meu neto tinha esses negócios aí, joguei tudo fora. Nossa. Ah, meu filho, não sei o quê. Ah, se soubesse que valia alguma coisa, eu tinha trazido aqui. Aí depois a gente dá um roundhouse kick, uma velha dessas, e falam que eu sou uma pessoa agressiva. Ou senão quando é o neto ou o filho que passa lá, eu tinha isso aí, minha mãe jogou tudo fora. Não, cara. Dá dó, é mais comum. Minha mãe jogou tudo fora. Tristeza. Quando o Peter, ele começa a tentar voltar a ser o Homem-Aranha, porque ele... Eu acho que é justamente depois que ele conversa com a Tia May, que ela fala com ele que tem que colocar... É, todos nós somos um herói dentro de nós. É, aquele papinho e tal, e fala que o menino lá é fã do Homem-Aranha, aquelas coisas, né? Aí o Peter resolve tentar voltar a ser um Homem-Aranha. Aí não sei se vocês lembram, ele tá pulando pelos prédios e tal, tentando pular. Aí de repente os poderes começam a falhar de novo. E tipo assim, antes de falhar, ele tá lá, eu voltei e tal. Aí o poder falha, aí ele cai de uma altura gigante no meio de uns carros. Aí ele tava no eu voltei e muda pra me quebrei. I'm back, my back. Vocês sabem que essa é uma referência ao filme anterior dele, né? Qual filme? O Seabiscuit, Alma de Herói. Não, não sabia. Porque isso aí é o seguinte, ele ia voltar, ele ia fazer o filme, né, do Homem-Aranha, só que ele tinha se machucado, que é um filme que ele faz um jockey. E ele se machucou, ele teve problema nas costas, coisa e tal, e ficou naquela, não vai voltar, não vai voltar, não vai fazer. Aí fizeram essa piadinha, né? Ah, é. Tanto que no original é I'm back, my back, my back. É, tem muito mais sentido a piada original, né? E é justamente por causa disso, que ele tinha machucado, dizem que ele tinha machucado as costas, alguns dizem que era só frescura pra ter, pra ganhar mais dinheiro mesmo. Tem uma cena lá, a hora que ele consegue recuperar os poderes, que aqui o Octopus pegou a Mary Jane, aí o Jameson tá lá no jornal fazendo todo um discurso, né, que... É, infelizmente, é justamente porque a Mary Jane foi raptada. É, o Homem-Aranha era o único que poderia salvar ela e eu afastei ele, não sei lá o que e tal. Culpa minha, ele era um herói. Ele era um ladrão! Safado! É muito legal. Foi enforcado na própria teia! O Aranha, ele pega a roupa, né, que tava lá, a roupa dele que tava como um troféu pro James. Então, depois dessa cena aí, é a cena do metrô, né? Que é, ó, eu achei muito boa aquela cena, cara. Fantástica aquela cena. A forma, assim, tá engraçado que ele tenta parar o metrô primeiro colocando os pés nos trilhos, né? É, aí o cara pega, você não tinha, você tem outra ideia mais brilhante, né? Tem alguma outra ideia brilhante, né? Muito legal, cara, que a cena... O resgate que ele faz dos caras que o Octopus joga. Oh, pode crer, é muito da hora. Ele pega, joga o cara pro lado e teia. Eu vou admitir que eu sou fã do Aranha, mas eu me assustei a hora que ele joga a primeira vez alguém. Não, e eu fico pensando como que o povo desceu depois, né? É o problema deles. Tipo, eu fiz a minha parte e salvei, cara. E assim, essa cena aí, no final dela, ele tá sem a máscara, né? Todo mundo carrega ele, vê o rosto dele e promete que não vai contar pra ninguém, né? Se você for pensar... Eu achei meio besta, cara. Eu também. E a máscara, ele tirou ela, porque, na verdade, sim. Ela ele... começa a queimar, né? É, a máscara começa... pegou um foguinho. A máscara começa a queimar, ele tira ela, em teoria, por causa do foguinho. A gente sabe que, pelo filme em si, é justamente pra mostrar o rosto dele fazendo esforço. Básico. Ideias. Aí depois, os menininhos acham a máscara, não sei como, porque ele tava do lado de fora do metrô, quando ele joga a máscara em fora. Em cima do trem. É porque entrou pela janela depois, mano. É. Tem que ser, né? E aí ele coloca a máscara e sai normal, né? Tipo, já não me incomoda tanto. Ele coloca a máscara e vai enfrentar o Octopus dentro do próprio metrô. Mas tem uma coisa que eu falo que... Ah, enfrenta não, porque nessa hora o Octopus chega, bota todo mundo de ver pra dar uma cacetada fora e leva. É, e o pessoal vai ter que passar por cima de mim, por cima de mim. O Octopus, muito bem. Beleza. Fechou. É, uma coisa que eu acho assim, um monte de gente, lembra, na época reclamou. Ah, não, porque pô, todo mundo viu a cara dele, não sei o quê. Amigo, você tá numa cidade com 8 milhões de pessoas. Só na ilha de Manhattan. Você acha que alguém vai saber quem diabos é aquele que é infeliz? Pois é. Mano, tem YouTube. Ninguém filmou e fotografou. Ah. Só viram a cara dele. YouTube é de que ano? É, eu nem sei se o YouTube já tinha pego nessa época não, hein? Deixa eu ver aqui. YouTube é pós-Orkut, não é? Bem pós. O filme é 2004. Viu até o teaser, trailer e tudo. Não sei se foi no YouTube, não. Agora eu vou ter que pesquisar aí. Não, os trailers, tudo saíam tipo peak time nos sites, cara. YouTube, tem YouTube no... Esses nerds é uma beleza, né? Vamos descobrir se existia YouTube ficcionalmente no filme. Fevereiro de 2005, não tinha YouTube ainda. Ah, meu, os bobear, acho que nem tinha muito celular com câmera naquela época. Pois é, mas... mesmo assim, eu não gostei. Não, eu também não gostei muito, não. Eu acho completamente desnecessário, mas é justificável. Você viu a cara, é que nem tem uma historinha dele quando ele enfrenta o Electro. É tipo naquele remake lá, aquele Genesis, né, que foi feito pelo John Barney. Uhum. Ele enfrenta nossa, o Spectre. Nossa, uma bosta. Ah, achei legal. Ah, mano, o cara vai na casa do tio Ben lá e vai ajudar a roubar o videocassete. Pô, um pouco idiota, mano. Então, na verdade, eu tinha começado a ler revista naquela época, né? Pra mim ainda não tinha muita base de comparação. A questão não é essa, gente. A questão é a seguinte. Vou ajudar ele a roubar o videocassete. A questão que eu quero dizer é o seguinte, ele briga com o Electro, tudo, ele bate, derrota o Electro, ele arranca a máscara e fala, vamos ver quem é esse palhaço. Arranca a máscara, ok, se isso fosse uma novela eu diria, ah, então era ele o tempo todo, mas eu não faço ideia de quem esse cara seja. É o mesmo princípio. É, realmente, eu ia comentar isso. Ah, é um cara branco, de cabelo castanho, olho claro, e aí, quantos se encaixam nessa descrição? Eu ia comentar exatamente o que você falou, é uma cidade de 8 milhões de habitantes, né? A cena é desnecessária, mas assim, ninguém vai reconhecer o cara, né? Não assim, nada. Por mais mais que nos jornais lá no Clarim Diário, que é conhecido, apareça o nome Peter Parker, ninguém sabe quem é o Peter Parker. Cara, eu vou te perguntar, quantos de vocês olham aí o nome do cara que tirou a foto dos jornais? Ou melhor, se sai no jornal a foto de o nome de quem tirou a foto. Não, sai divulgação, né? É, alguns saem. Não é o nome do cara, tá escrito divulgação. É, alguns saem o nome, mas o... Tipo, sei lá, não sei. Ah, se um dia sair a foto do Homem-Aranha, eu vou querer saber quem é o fotógrafo. É... O que é suspeito pra caramba, né, cara? Tipo, só o cara que tira as melhores fotos, ninguém desconfia de nada. Realmente. Na verdade, os caras acham que tem algum tipo de parceria, né? É justamente por isso. Eles usam isso no quadrinho. Eles falam que existe uma parceria que ele divide a grana das fotos com a Aranha. É, no filme não chega a falar assim, não, mas o Octopus vai atrás do Peter justamente porque o... É, ele que tira as fotos do Aranha. É, o Harry... O Osborn vai atrás do Harry pra pegar mais Trinium, né? O Tritium, sei lá. Tritium. O Octopus vai atrás do Harry pra pedir mais. E o Harry fala que dá mais pra ele se ele capturar o Homem-Aranha e levar pra ele. Porque, na verdade, o Octopus poderia simplesmente falar, eu não vou fazer isso nada e roubar do Tridium, né? É. Mas tá bom. O problema é que ele não sabia onde tava o Tridium, né? Mas é fácil. Bater no cara até o cara falar, o que também não ia ser muito difícil, mas... Pois é. Ah, uma coisa que a gente comentou no Tweepcast sobre os desenhos animados, que nesse filme aí... Não é só nessa cena, não. Em várias cenas. Mas o Homem-Aranha fica preso no metrô só com o pé, né? Ele agarra no metrô só com o pé, sendo que usa aquela bota. Ah, sim. No filme acontece muito isso. Não só nessa parte. Não, mas no filme acho que já tá entendido que passa pela aquela bota e fim de papo. É, mas... É. Ele é bom e tá achando ruim e pega ele na porrada, mano. Apesar que no filme não chega a mostrar que é uma bota, não, né? Ah, mostra, a hora que ele põe o pé pra segurar o trilho, por exemplo. Ah, é verdade, verdade. Você vê claramente que tem uma sola grossa aquele troço. É, pois é. Mas aí, novamente, suspensão de descrença. É um cara que gruda nas paredes, fim de papo. Uma coisa interessante do Octopus é que a gente tinha comentado que os tentáculos têm uma inteligência artificial, né? E eles deram personalidade pros tentáculos, né? Várias vezes o Octopus tá conversando com os tentáculos. Aí, se ele tá nervoso, os tentáculos levantam. Se ele tá triste, os tentáculos... A própria hora que ele descobre, mais no início do filme, que ele tá preso naquilo e a esposa dele morreu, aí ele vai pro Rio pra tentar suicidar, né? Aí ele tá todo triste, aí os tentáculos ficam tipo meio que como se estivesse conversando com ele, sabe? É. Eles estão falando, escutando vozes e tal. E os tentáculos ao redor dele meio que mexendo, como se estivesse abrindo e fechando a boca, né? Eles meio que sibilam, cara. Eles fazem um tss. Tipo uma cobra, sei lá, algo assim. E assim, nas revistas, o Octopus ele é ruim porque é ruim mesmo, né? Ele ficou doido. Ele ficou louco. Nas revistas ninguém entende a genialidade dele. O problema dele nos quadrinhos é esse. Nos quadrinhos ele ficou louco e virou vilão. No filme eles dão sempre aquela... No filme sempre tem aquele esquema de que o cara pode alcançar redenção, né? Ele é uma vítima dos tentáculos. Ele não é mal, né? A única vez que eu lembro do Octopus fazendo uma coisa boa, vamos dizer assim, nos quadrinhos, é quando ele salva o Homem-Aranha do... É o Abutre que envenena ele? Não, o Kane. É o Kane mesmo? Eu ia falar que era o Kane. Não, pera, o Kane mata o Aranha, o Octopus. Eu não lembro quem que envenenou, cara. Realmente, alguém envenena o Peter, que até quando ele descobre que o Aranha é o Peter. Isso, alguém envenena ele, aí o Octopus cura o Homem-Aranha e fala que só ele que pode matar o Homem-Aranha. Né? É que eu também achei aquele negocinho, sei lá, esquisito. Ah, e o que adianta eu ser um vilão se eu não tenho quem enfrentar? Preciso do Homem-Aranha vivo. O cara é maluco. Simples assim. Muito, muito manjado isso aí já. Eu acho que o único vilão aceitável isso é no outro universo, que é o Coringa. É o único que é aceitável, porque ele realmente não tem um objetivo. O objetivo dele é sacanear o Batman. Ele fala, ele é um agente do caos, ele não é um vilão. Né? Grande crescimento nesse filme, no segundo filme. Harry Osborn. Sim, realmente. Porque, na boa, na minha opinião, né, o James Franco, né, que é o ator, ele passou muito bem essa dualidade, cara. Ele é amigo do Peter, ele considera o Peter um irmão. tem raiva do Aranha e, assim, ele tá bravo com o Peter, porque o Peter tira fotos do Aranha e não entrega o Aranha pra ele, que é o que ele quer, ao mesmo tempo que ele ainda gosta muito do Peter, né? Tanto que na hora que ele fala pro Octopus pegar o Peter, porque o Peter tira as fotos, vai conseguir achar o Aranha, a hora que o Octopus vai embora, ele ainda grita, mas não machuca o Peter. Exatamente. Sabe? E assim, na minha opinião, cara, ele passa isso no papel, ele interpreta isso muito bem. Que, aliás, eu não sei se vocês sabem, é uma curiosidade, ele fez teste pra ser o Aranha, na verdade. Não pegou, né? Ficou com o Tobey, mas daí ele pegou o papel pra ser o Harry. É, não ficaria muito bem, eu acho, não, de Homem-Aranha. Não sei, cara, eu acho que ele é um ator bastante versátil, eu gosto do James Franco. É. Pode ser. É o que eu tô pensando aqui, porque a gente viu ele atuando, o outro. É, realmente. É, e uma coisa sobre o Harry que ficou bem sem explicação nesse filme: que quando ele descobre que o Peter é o Homem-Aranha, e o Peter sai, né, pra salvar a Mary Jane, ele começa a ouvir as gargalhadas na mansão do doente. Nada, né? E é sem explicação nenhuma aquilo lá, porque... Então, na verdade, eu acho que não é tão sem explicação, porque assim, ele viu o pai morto no primeiro filme. Uhum. Ele desenvolve aquele ódio absurdo pelo Aranha, porque ele tem certeza que o Aranha matou o pai dele. Uhum. Aí ele tem aquele puta choque quando ele descobre que o melhor amigo dele, o cara que ele tinha como um irmão, na verdade é o cara que ele odeia porque matou o pai dele. Certo. Não tem tanta explicação de ser o duende, mas ele pirou na batatinha ali. Não, é justamente isso que eu tô querendo dizer. O fato dele ter ficado meio maluco é justificado. Agora, o fato dele começar a ouvir a risada do duende, sabe, é totalmente sem noção. É a liberdade, né, que eles deram pra interligar o legado do duende. Até porque ele não sabia que o pai dele era o duende. Não tinha por que ele escutar. Ou senão esse evento só despertou alguma coisa que já tava lá. Não, mas a questão é, no primeiro filme, o duende despirocou por causa da fórmula. Sim. Tinha porque o Harry despirocar do mesmo jeito sem a fórmula. É, não tinha. Pra mim, assim, o que podia ter feito, pelo menos, é o Peter ter falado: não, Harry, na verdade seu pai era o duende. Daí já dava pelo menos um link pra ele despirocar nesse sentido. É, realmente. Descobre que o pai era doente depois. Entendeu meu raciocínio ou não? Entendi. Da forma que foi feito no filme, realmente ficou um pouco sem sentido. É suspensão de descrença. Uma linha de diálogo ficava um pouco mais coerente. Agora sim, uma vaga lembrança aqui. Tem uma parte no primeiro filme que o Harry tá chegando em casa e, tipo, o pai dele, tipo, tá lá no laboratório, o Harry chega em casa e o pai dele tá dando umas risadas loucamente lá no laboratório. Bem lembrado, você pode usar isso aí como link. É. Ele chega a ouvir o pai dele dando a gargalhada de duende. Que é justamente quando o pai dele vai lá, que é quando ele descobre que a Mary Jane gostava era do Peter. É, que a Mary Jane gostava era do Peter. Aí o pai dele vai lá e diz... A fragilidade dele, ele chega, ouve o pai dele com aquela gargalhada, e o pai dele fala que ele negligenciou o filho, que nunca mais ia abandonar, que é quando estabelece um elo de verdade com o filho. Realmente não tem isso. Não sei se essa risada seria o elo. O motivo da risada no segundo filme. É provável até que não seja, mas encaixa. Não teria sido tão marcante, mas pelo menos ele ouviu antes o pai dele rindo da mesma forma que ele já tinha visto o duende rir. Uhum. Apesar dele não ter ligado que era o pai, de repente ele achou que estava alucinando, sei lá. Então, a gente tem o final do filme lá com o Octopus se redimindo, né? E não destruindo toda a cidade, como ele faria. A Mary Jane descobre que o Peter é o Homem-Aranha, né? É o que eu comentei desse filme, que é o filme que acontece mais coisas. O Harry descobre que o Peter é o Homem-Aranha. No final do filme, o Harry descobre as questões lá, o equipamento do duende. A Mary Jane descobre que o Peter é o Homem-Aranha. E acontece muita coisa, né? Aí na sequência, a Mary Jane vai casar, né? Com o John James. E ela é sacana pra caramba, né, cara? Que ela resolve não casar mais com... Só um bilhetinho. Ela resolve com o cara no altar, né, cara? Mó trollada forte isso aí. Uma puta falta de sacanagem. Não, e rende uma cena engraçada pra caramba, que eu pelo menos rio muito, que é o Jameson virando pra esposa dele, falando: liga pra mulher do buffet. Aí ela: pra mulher do buffet? É, fala pra não abrir o caviar. Cara, é pão duro que dói, né? Aquela cena da Mary Jane correndo na praça. É, tem um cara lá que aparece lá, que eu não sei. Eu já vi alguns comentários sobre aquele cara, que é algum cara importante, não sei da onde, mas eu não lembro mais. Eu não faço ideia. Então, sei lá, eu achei meio estranho, não sei. Qual que é o nome do cara, o Mônica, que você falou que aparece no terceiro filme, que é famoso? Que é o cara do restaurante? Olha, aparece nos três filmes, Bruce Campbell. Ah, sim, do Evil Dead. No primeiro filme, ele é o cara da luta livre, que dá o nome de Homem-Aranha pro Peter. O narrador, né? The Incredible, Amazing Spider-Man. Não, é isso que eu ia falar. É que eu ia falar que ele aparece no segundo filme. E realmente... No segundo filme, ele é o cara do teatro, que não deixa o Peter entrar. Isso. Lá. E no terceiro ele é o Mestre. Exatamente. Eu não tinha lembrado que ele era o. É porque o ele, cara é, do primeiro, ele é amigo do Sam Raimi desde de criança. Quando o Raimi ainda brincava com o Super 8 de fazer filme, o Campbell já era amigo dele e atuava nos filmes dele. Assim, atuava entre aspas porque ele não aprendeu a atuar até hoje, né? Ele é canastrão que só ele. Só que ele é canastrão, mas com um carisma absurdo. Ele tem legiões de fãs. Por conta da amizade dele, que ele estrelou o primeiro filme do Raimi, né? Que é o Evil Dead. E o Raimi sempre tenta colocar ele nos filmes que faz, incluindo o Homem-Aranha. Colocou ele na ponta nos três filmes. Muito bacana. E são pontas ótimas, cara. Ele é... Amazing. Bom, pessoal, o programa ficou muito grande, então a gente vai parar por aqui. E na semana que vem a gente continua com o filme 3 e os comentários sobre o novo filme do Homem-Aranha. Até lá!